macho bichoni. E é macho, macho, macho. E é macho. São pulinhos. Com a roupa no chupo. E eu tô macho. Pajaleia e padaria. E eles do pão, pão, pão, pão.